entender o que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto, por que Deus se cala quando a minha alma grita, quando a minha fé se abala? Chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa. Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que o céu está de bronze. Possas me ver, eu não posso dizer, mas sempre estive do teu lado. Não consegues entender que o meu silêncio é pra ouvir a tua alma, colocar tua fé em prova. Filho, no silêncio eu te conheço, sondo os teus pensamentos. Posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. Eu oro e ouço o teu clamor. Eu choro, tua lágrima enxuga. Eu clamo, aí eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. Eu oro, filho, eu estou aqui. Você não viu, mas uma porta se abriu. O silêncio eu trabalho, a tua bênção eu preparo, e agora eu entrego pra você. E eu recebo, eu te ouço. Pai, eu posso te sentir, te respondo. Sim, eu posso te ouvir. Eu abro o céu, eu sinto o céu se abrindo sobre mim. Eu tô aqui. Tua voz eu posso ouvir. Agora eu sei que estás aqui, bem perto de mim. Estás aqui.